amor. Vem, menina, sentir o meu calor. Ora, vem pra mim, que eu estou tão só, pensando em você. Assim não pode ser. Quero ser feliz, sempre ao seu lado. Quero lhe dar amor e quero ser amado. Ao seu lado, quero lhe dar amor e quero ser amado.